Apêndice 4. Conduzindo o seu coração. O que é o coração? Sua identidade. O seu coração é a parte mais importante de quem você é. É o centro do seu ser, onde habita o seu verdadeiro eu. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem é o homem. Provérbios 27:19. Como uma pessoa imaginou na sua alma, assim é. Provérbios 23:3. O seu centro. Uma vez que o seu coração físico é o centro do seu corpo e envia sangue que dá vida a cada célula viva, a palavra coração tem sido utilizada há séculos para descrever o lugar onde se inicia todos os pensamentos, crenças, valores, motivações e convicções. O seu centro de comando. O seu coração é o pentágono das suas ações. Como resultado, cada área da sua vida é impactada pela direção do seu coração. Ele é tolo. O mundo diz: siga o seu coração. Esta é a filosofia dos mestres da nova era, dos seminários de autoajuda, das músicas pop românticas. Essa filosofia vem de milhões de livros e gravações porque soa romântica e nobre. O problema é que seguir o seu coração geralmente significa perseguir tudo o que parece correto no momento, seja apropriado ou não. Significa jogar a cautela e a consciência ao vento e obter a qualquer custo seus últimos caprichos e desejos, independente do que dizem a lógica e o conselho. A Bíblia diz: o que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda sabiamente será livre. Provérbios 28:26. Ele é duvidoso. As pessoas esquecem que os sentimentos e emoções são superficiais, inconstantes e duvidosas. Eles podem flutuar dependendo das circunstâncias. Em um esforço de seguir o seu coração, as pessoas têm abandonado seus empregos para fazer parte de uma banda de baixa qualidade no fundo de uma garagem. Têm perdido as economias de toda uma vida para seguir um capricho ou uma corrida de cavalo. Ou têm deixado o cônjuge de toda a vida para ir em direção a um atraente colega de trabalho que já foi casado por duas vezes. O que parece ser o correto a nível de emoções agradáveis, geralmente será considerado um erro terrível anos depois. Esta filosofia egoísta também é fonte de inúmeros divórcios. Ela leva muitos a se isentarem do compromisso de toda a vida porque não estão mais apaixonados. Ele é corrompido. A verdade é que nosso coração é egoísta e pecaminoso. A Bíblia diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o poderá conhecer? Jeremias 17:9. Jesus disse: porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Mateus 15:19. A menos que o nosso coração seja genuinamente transformado por Deus, ele continuará escolhendo as coisas erradas. Alguma vez devo seguir o meu coração? O rei Salomão disse: o coração do sábio o inclina para a direita, mas o coração do tolo o inclina para a esquerda. Eclesiastes 10:2. Assim como seu coração pode lhe direcionar ao ódio, à cobiça e à violência, ele também pode ser dirigido pelo amor, pela verdade e pela bondade. Enquanto você caminha com Deus, ele colocará em seu coração os sonhos que ele deseja realizar em sua vida. Ele também colocará em seu coração habilidades e dons que deseja desenvolver para a glória dele. Êxodo 35:30-35. Ele colocará em seu coração o desejo de dar. Segunda aos Coríntios 9:7. E de adorar. Efésios 5:19. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, ele irá intervir e cumprir os desejos do seu coração. A Bíblia diz: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Salmos 37:4. Mas o único momento em que você se sentirá bem seguindo seu coração é quando você souber que seu coração está inclinado a servir e agradar a Deus. Por que não é suficiente seguir meu coração? Porque o nosso coração é tão sujeito a mudanças e tão suspeito que as Escrituras deixam uma mensagem muito mais forte do que siga o seu coração. A Bíblia lhe instrui a direcionar o seu coração. Isso significa tomar a inteira responsabilidade para as condições e direções dele. Entenda que você realmente tem o controle de onde está o seu coração. Você tem o poder que foi dado por Deus de tirar o seu coração de um determinado lugar e colocá-lo em outro. Provérbios 23, 17. Não inveje os pecadores em seu coração. Provérbios 23, 19. Guie o seu coração pelo bom caminho. Provérbios 23, 26. Meu filho, dê-me o seu coração. Mantenha os seus olhos em meus caminhos. 1 Reis 8, 61. E seja o vosso coração perfeito para com o Senhor nosso Deus. João 14, 27. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Tiago 4, 8. Purificai os corações. Tiago 5, 8. Fortalecei os vossos corações. Como eu governo o meu coração? Primeiro, você precisa entender que o seu coração segue seus investimentos. Seja no que for que você colocar o seu tempo, energia e dinheiro, atrairá o seu coração. Isso acontecia antes de você se casar. Vocês escreviam cartas, compravam presentes e passavam tempo juntos como um casal, e os seus corações os seguiam. E quando você parou de investir dessa forma no seu relacionamento e se direcionou a outras coisas, o seu coração lhe seguiu até lá também. Se hoje você não está apaixonado por seu cônjuge, deve ser porque parou de investir nele ontem. Sonde seu coração. Uma das chaves para obter sucesso no governo do seu coração é estar sempre ciente de onde ele está. Você sabe o que tem no seu coração nesse momento? Você pode responder a essa pergunta procurando saber no que você gastou o seu tempo o mês passado, para onde foi o seu dinheiro e do que você está sempre falando. Guarde o seu coração. Quando algo prejudicial tenta o seu coração, é sua responsabilidade guardá-lo contra a tentação. A Bíblia diz: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Provérbios 4, 23. Não deixe o seu coração colocar o dinheiro e o trabalho acima do seu cônjuge e de sua família. Não deixe o seu coração cobiçar a beleza de uma outra mulher. Provérbios 6, 25. A Bíblia diz: não confieis na opressão, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas aumentarem, não ponhais nelas o coração. Salmos 62, 10. Procurem as coisas que são do alto. O apóstolo Paulo disse: procure as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Colossenses 3, 1. É hora de identificar onde o seu coração precisa estar e então decidir colocá-lo nessas coisas. Você diz: mas na verdade eu não quero tanto assim investir em meu casamento. Preferiria fazer isso ou aquilo. Eu sei. Você já colocou o seu coração nisso no passado e agora está preso à mentalidade: siga o seu coração. Porém, você não precisa deixar que os seus sentimentos lhe governem mais. A cobiça é colocar o seu coração em algo que é proibido e errado. Você pode escolher tirar o seu coração das coisas erradas e colocá-lo no que é correto. Invista em seu coração. Não espere até querer fazer o que é certo. Não espere sentir-se apaixonado por sua esposa para então investir em seu relacionamento. Comece olhando para o seu casamento e investindo no lugar onde o seu coração precisa estar. Gaste tempo com seu cônjuge. Compre presentes, escreva cartas, marque encontros. Quanto mais você investir, mais o seu coração valorizará o seu relacionamento. É sobre isso que trata O Desafio de Amar. 40 dias direcionando o seu coração a amar seu cônjuge.